perceber aonde sou e o melhor pra mim. Eu busquei tanto um bom caminho e agora pude perceber aonde sou e o melhor pra mim. Praga por todos os cantos, lágrima de doce encanto, nada de desconto, tudo na má medida correta. Sem crise, tamo na espera. Enquanto a esfera gira, tiro medida sem régua. Da água pra pinga, a verdade torna-se maldita. Ninguém comigo na guerra. Não espero incerto, mas não dou trégua pro inevitável. Conceitos trágicos, nada impróprito. Mundo maleável, as doses enchem copos. Nas contas, depósito, tudo admirável. Vai pensando assim, enquanto isso o inimigo anuncia o fim. E sem querer você abraça, brindando com suas taças. Cortam suas asas e você sorri com o sangue na taça. O zigue-zague da morte te traga, fugindo das balas. A vida passa como filme rente a sua cara. E a lágrima cai, pois não fez tudo o que quis. Até teve tempo, mas não pôde ser feliz. Eu busquei tanto um bom caminho e agora pude perceber aonde sou e o melhor pra mim. Eu busquei tanto um bom caminho e agora pude perceber aonde sou e o melhor pra mim. Junto com o nascer do sol, pude entender o porquê de tudo aqui. Esperar o anoitecer, a vida vai continuar. Lindos sonhos posso ter. Pois amanhã é um novo dia.